horas são? Helena, que horas são? São 11 horas. Você está muito ocupada? Não muito. O escritório está calmo hoje. E amanhã? Como vai ser a agenda? Vamos ver. Amanhã é quinta-feira. De manhã a agenda está completa, mas à tarde o senhor só vai ter uma reunião. Bom. De manhã o senhor vai ter aula de português das 8 às 9. Às 10, uma reunião com o Otávio, o diretor de finanças. Às 11h30, outra com o Celso, o gerente de marketing. O senhor vai almoçar com ele a 1h. À tarde, às 3h30, uma reunião rápida na sala do Dr. Vieira. Depois, mais nada. Ótimo. Assim posso ler a correspondência. Eu sempre recebo muitas cartas. À noite vou ficar no hotel. Vou telefonar para minha esposa. Quero notícias. Também vou ler um pouco. Eu sempre me deito tarde.